Salmo 13 de 1, esperança no Senhor para sempre. Ó Senhor, em Tua presença eu venho, com um coração humilde, enfim me entrego. Não busco coisas altas demais, mas só em Ti minha alma se desfaz. Calmo e tranquilo, como uma criança, eu descanso em Teu amor que não se cansa. Senhor, eu ponho minha esperança em Ti, meu Deus, minha confiança. Longe dos olhares, do orgulho e do vento, escolho a paz, sou Teu filho, Teu rebento. Como um bebê junto à Sua mãe, encontro em Tua graça meu refém. Calmo e tranquilo, como uma criança, eu descanso em Teu amor que não se cansa. Senhor, eu ponho minha esperança em Ti, meu Deus, minha confiança. Israel, põe tua fé no Senhor, desde agora e para sempre, com fervor. Nas tempestades, nas aflições, és minha força e salvação. Calmo e tranquilo, como uma criança, eu descanso em Teu amor que não se cansa. Senhor, eu ponho minha esperança em Ti.